solitário e errante. Passei por tudo, vi o perigo à minha volta e ameaça constante. A cada passo um tropeço me levava ao precipício adiante. Mas dessa vez eu tô de volta preparado e bem mais forte que antes. Focado em fazer essa parada acontecer. Bolado pensando, irmão, agora qual vai ser? Eu tenho um plano e um mundo, armadilhas pra você. Maneiras de entreter, mas nenhuma pra me deter, não. Eu tô subindo porque já beijei a lona. Vou seguindo, acordando todos que estão em coma. Licença, mas que seja como ofensa, quem não gosta toma. Como Chichi Chong, apertando e passando a goma. Nem quero muito, só o império como o de Roma. Eu falo sério, pra quem divide a gente soma. O mundo é esse, ele já nem me impressiona. Nem tô sozinho, o rap nunca me abandona. Sei que a vida é teste, é corrida como maratona. Vi que o craque vence o craque, menos um Maradona. Faço esse rap e esse amor me impulsiona. Vida escreve, deixa a marca, eu deixo as rimas boladona. Durante um tempo estive fora nesse mundo solitário e errante. Passei por tudo, vi o perigo à minha volta e ameaça constante. A cada passo um tropeço me levava ao precipício adiante. Mas dessa vez eu tô de volta preparado e bem mais forte que antes. E agora, tentando ser mais forte do que antes. Lá fora, a chuva cai, me perco em instantes. Me levanto, eu coloco o manto, vou pra guerra. Hoje eu canto pra seguir e cumprir a missão nessa terra, irmão. Semblante fechado, já tive nesse chão. Um blunt selado e raiva do mundão. Distante, mas focado, concentrado como um monge. Avante com cuidado pra seguir bem longe. Só entenda, não se renda, eu descobri na lenda. Vi que o mundo não é grande, pessoas que são pequenas são. Lobos comem hienas, se divertem no mundão. Bobos criam problemas, sábios veem a solução. Mande amor sem resistência ou enviado em telegrama. Porque mesmo que eu bati, eu volto logo em holograma. Irmão, levante-se, não tema, esse é o lema. Simplesmente vá, sim, eu sou problema. Quem pensou que eu ia parar? Durante um tempo estive fora nesse mundo solitário e errante. Passei por tudo, vi o perigo à minha volta e ameaça constante. A cada passo um tropeço me levava ao precipício adiante. Mas dessa vez eu tô de volta preparado e bem mais forte que antes. Durante um tempo estive fora nesse mundo solitário e errante. Passei por tudo, vi o perigo à minha volta e ameaça constante. A cada passo um tropeço me levava ao precipício adiante. Mas dessa vez eu tô de volta preparado e bem mais forte que antes.